contato com a pista vista, tá? 3520. 520 complete, aproximação, chame torre 1895. Obrigado, até já. Torre Salvador, tá 3520, estabilizado, final do ILS, pista vista. 3520, continua a confirmação, que negão no 014, resposta no externo, no chale travado. Chale externo, 3520. Torre decimal 95. Baixada travada, passando externo. 3520, autorizado pouso pista no zero, vento uma centena, 07 nós. Teve pouso na pista no zero, tá? 3520. Azul, Yankee Alpha Fox, cheque rádio, 2/2. Salvador, o azul alto, Yankee Fox, a gente vai informar, para a intensidade da nossa transmissão. 5/5. Obrigado. Três três nove nove, prossiga. 399, informação Delta, autorização 360 Guarulhos. Gente, pra caramba, feito o plano? 57 agora. Bastante, entra no sistema, então, tô 3399. Contigo 2-0 no solo aos 47, libere pista pela direita, vai taxiar via Alfa, Juliette, até o gate 04. Via Alfa, gate 04, seu 3520. .399 para Guarulhos, tá pronto, cópia? Pronto, então, 3399 para Guarulhos, autorizado nível de voo 360, via UPSULU 10, após conforme o ato do plano. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda Bridge, controle 1208, transpor 5524. Autorizado, nível 360. Pesulo 10 até Brilho, Pesulo 1-6 até Bravo Pesulo, direto Brilho, direto Foto. Saída da El, Leda, Brilho, decolando da 10, curva direita. 5524, Transponder, controle 1208, da 3399. 399, corrigindo, a aerovia será o Pesulo 1-6 após conforme a rota do plano. Saída da El, Leda, Brilho. Transponder 5524, controle 1208. Pesulou no meio, até Bravo Hotel Zulu, depois direto 30. Então, 399, corrigimento correto, pode pôr no parafuso de acionamento. Será? O... Qual é o 399? 3399, prossiga? Essa transição aqui no Data 6, ela não tem. Eu tenho Bidev, Coral, Mauro e Mótica. A sua rota aqui consta Pesulou no 0, Bridge, Pesulou no 6, Belo Horizonte, descida Trive. Não, a questão não é a rota, é a saída. Você não tem essa transição Leda aqui na saída. Sua saída será da El, Leda, Bridge. Na Bridge você vai interceptar o Pesulo 1-6. Aí após vai voar conforme o rato do plano. Ok, só que a transição que é Bridge? Exatamente, Bridge você vai interceptar o Pesulo 1-6. Ok, mas na da El, no database da aeronave, não conta a transição Bridge. Eu tenho Bidev, Coral, Mauro e Mótima. Sim, pois. Após da El, você vai voar Leda, após Leda, Bridge. Aí após Bridge, você vai interceptar o Zulu 1-6, após vai conforme o ato do plano, BHZ, DCT Trive, por aí vai. Ok, então eu vou fazer o perfil da Dael pela metade, até da El, depois inserir Leda e Bridge, legal. Poste pronto para posicionamento, para o 3399. Tá pronto, no 3, só para o estacionamento, tá precisando. 3 está livre, cuja pós-táxi. Check em rádio, tá 2/2. Rio 3399 para o táxi com 150 até na Galeão, 4 horas. 3399, autorizado no táxi via Índia e Alfa, reporte para o ponto de espera da Ana Zero. Índia e Alfa, estamos prontos, 3399. Salvador, muito boa noite, agora como Gol 1897, gente da Delta, autorização Guarulhos. Gol 1897 para Guarulhos 360, pronto? Pronto, copo. 1897 para Guarulhos, autorizado 360, via Upers 16, após conforme rota do plano, decola do ano 0, primeira curva direita, saída da El, Leda após bridge, controle no 208 e transponder 5530. Autorizando Guarulhos, nível 360, primeira via, perturbo 16 após via rota do plano. Decolando 10, primeira curva é à direita, saída da Hélio, da Bridge, controle 208, acionando 5530 no transponder, gol 1897. Gol 1897, procedimento correto, postando para posicionamento. 1897. Corrida 3399, ponto espera, pronto? 3399, autorizado, alinha decolar pistão no zero, vento uma centena, 05 nós. Alinha decola no 0, 3399. 399, decolada 02, controle 120, décima 8. 208, 3399. Norte 3399, decolando da El. 3399, contato com a decolagem, submarinha 360, El. 360 da El, 3399. Você vai direto da El, 3399? Autorizado da El. Prato. Salvador, o TAM 3520, a sua escuta para cópia se tiver autorização, né? 3520, Aracaju 190, pronto? Afirma. TAM 3520 para Aracaju, autorizado 190, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, sai da Puca, jamo após jamo direto Aracaju. Controle 1208, transporte 5512. Aprovado o nível 190, Aracaju, decola pista 10, curva à esquerda, Puca de Aracaju, 1208, 5512, transporte. Andrei 520, procedimento correto, postando para congestionamento. Passaremos. poderia coordenar a Breeze pro 3399, contorno? O 399, chame Recife em 1251, alternativa 1-3325 e solicite. Solicite ao mesmo, sou de Breeze. Positivo, 251-3525, obrigado, hein, bom dia. Bom dia.